Cuma tanya, nggak usah kepo. Controle Salvador, informação do Oscar do Golfo, que propõe cancelamento. Informação sobre tráfego essencial no nossa rota. Oscar Tango Golf, Lanzico cancelada 1200, não há conhecimento de tráfego nesse setor, reporte cruzando 2500 pés. Reportará chamando, cruzando 2500 pés, Oscar Tango Golf. Salvador, o Papa Tango, Oscar Tango Golf. Oscar Tango Golf, prossiga. Por gentileza, senhorita, a possibilidade de a gente efetuar na IR um plano ou notificação que voa acima das réias até Salvador. No regresso após o pouso no destino, se há a possibilidade de a gente voar visual acima das réias com nível visual. Bom dia, Santa 3259. ULS Ocean 6250. Ocean 6250, chame torre 1895. 1895 Ocean 6250. Mantendo a nível de voo 080. Ocean 6250, avistado, continua aproximação, aguarda a pista livre, que negar marca 1013. 10-13, ajuste a guarda pista livre, Ocean 6250. Ocean 6311, vento 080 graus, 149, livre decolagem, lona 0. Livre decolagem na 10639. Como oeste, mantendo 080 universal. Oscar Tango Golf, ciente, frequência livre. Tá 3859. Eu já fiz várias chamadas com controle. Tem outra frequência? 119.8, não conseguiu? Negativo. Gente, mantém, me escuta e aguarda. Obrigado. Oxenê 6250, autorizado pouso, piscina 0, vento 080 graus, 139. Livre pouso na 10, Ocean 6250. Controle. Controle em 120, décima 8. 08, obrigado. Nada. Controle, bom dia, tá 3859. 3859, contato radar na decolagem subal 340. 340, será que é possível a gente aproar Elefa ou Obdude? Negativo. Desajuste no 013. Descendo para 3010, 013, 3896. Controle Salvador Codial, bom dia, 6319. Oceano é 6311, contato radar, saída da El, submantendo nível de voo 360. 360, se senhorita, trajeto voa lenta. Autorizado direto da El, Oceano é 6311. Da El, obrigado. Controle está 3896. Está 3896, prossiga. Descendo para 3310, livre da recepção estática, livre. Está 3896. Dado, está 3896. Controle, TAN 3859. TAN 3859, contato radar, saída árvore, submanter nível de voo 340. Contato 340. Papatango, Eco Zulu, November, prossiga. Eco Zulu November, deixa para 3.500 pés, ajuste 913. O Romeu Golf ainda não entrou em contato com o centro. Ele está, correção, com controle. Ele está a 3 horas e 5.8 milhas. Salvador Approach, Papai Romeu, Papai Tango Romeu. Eco Zulu Gol, correção, Eco Zulu November, o Papa Romeu, Romeu Lima, está a 5.7 milhas. Salve Salvador, bom dia, Ocean Air 6250, livrou. Bem-vindo para o Siga Alfa, reporte antes da Juliette. Prossegue na Alfa e reporta antes da Juliette, Ocean 6250. À sua direita, 5.5 milhas, ok? Controle o Papa Tango Romeu. Papa Tango Romeu, prossiga. Tigi 150 vai prosseguir na descida. Desça para 3 mil pés o altímetro no 011, o Papa Tango Romeu. 3.001, Papa Tango Romeu. Papa Golf decolou. Ótica, Papa Golf, decolada 07, acionando transponder 5510. Romeu, Romeu Lima é o controle na escuta para você. Ótica, Papa Golf. Ótica, Papa Golf, decolada 07, transfere controle em 119.8. 119.8, Golf. Aqui, Romeu, Romeu Lima. Oscar Papa Golf. 3859, passou 150, chame o centro Recife, 1260, alterno 288. 1260, 288, obrigado, bom dia. Controle Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf é o controle, você. 73 para o táxi, 181 a bordo, 3 horas e 12, alterno Galeão. Bom contato, radar decolagem, prossiga direto lotar, livre ascensão 090, o Oscar Papa Golf. 0-3-9-5-1013, o ajuste, obrigado. Xené 6250, Alfa Juliette, portão 2. Alfa e Juliette para o portão 2, o Oscar 6250, grato. Afirmativo, 3-6. Em novembro, Alfa passou fora da barra, 1 no meu pés, prossiga com referências visuais, o Índia novembro Alfa, frequência livre para coordenação. B5221, vento 090 graus, nós está livre da colagem 0. Novembro, Quebec, 5 milhas norte de VOR Salvador, com referências visuais no 085, confere. Da rolagem da TL, mantém-se no 0. Airu, 20 de novembro, Quebec, confirme seu estimado de pouso. Corre, trip 5221. Está livre da colagem, vento 090 graus, 1049. 7 graus. 1073. Copiou a instrução da torre? Negativo. Após a rolagem da TR, a linha mantém o no zero. A linha mantém o no zero após a TR, 9073. Novembro confirmando o transporte enfermo, confere? Chico 221, decolada Zona 1, controle transferência 119.8, vamos ver. 19.8, obrigado. Sou de Salvador, muito bom dia, o trip 5221 decolado na sua escuta. Trip 5221, contato radar, saída Arbus, se manter nível de voo 180. Saída Arbus 180, tá livre das restrições, por gentileza. Trip 5221, mantenha a restrição da carga. Fiquei ciente, manterá. Apolo 105, não recebo o seu modo chave nem o modo alfa. Gente, vamos entrar em contato com o centro Recife e aguarde. Mantém? O Xana é 6311, Xana Centro Recife, 1251, Alterne 1-3395. 251-3395, obrigado, bom feriado. Azul 4207, essa identificação autorizada a chegada bom, se desce para o nível de voo 050. Papá Tango Romeu, desça para 2000 pés, ajuste 9013, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Papá Tango Romeu 2000, reportarei estabilizado. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, vetoração para final da 10, curva esquerda, proa 085, reporte estabilizado. Controle o 3896 estabilizado no ILS X-Ray da 10. Então, 3896, chame torre 1895. Torre 1895, boa. Romeu, Romeu Lima, desça para 3000 pés, ajuste 1013. Bom dia, está 3896 estabilizado na final do ILS X-Ray da 10. Gol 1073, vento 090 graus, 159, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, 10073. São 3896, avistado, continue a aproximação, aguarda a pista livre, quem negar marca 1013. Continuando a aproximação na sua escuta, 3896. Salvador, muito bom dia, 983, ciente da Lima, Guarulhos. O 3360 Guarulhos, 1 minuto, prepare Dael. Dael, prepara, aguarda. 5, acione código 5100. São 3896, cheque trem livre pouso, pista na 0, vento 0 na 0 graus, 179. Baixado, travado, senhora, livre pouso, não no 0, está 3896. Lua de Mari, para chegar da Mari, reposta no ponto de descida. 273, decolada 105, controle transfer em 1-19-8, bom voo. 1-19-8, muito obrigado, bom dia. 05, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. Controle Salvador, passando por Vitor Juliette, obrigado. Vitor Indo Juliette, prossiga. Prossiga Juliette, saiu do lado de Salvador, passou o trabalho de Aracruz, na Brotari, Entre, vai na proa de Paris, ajuste Salvador 1013. Proa de Paris, 1013. Controle de Salvador, bom dia, Gol no 073. Gol no 073, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 340. 340 no 073. Copia 983. Guarulhos 360, rota via Bridge, piso no meia, decolada 10, curva direita, perfil da Dael, Leida, pós-Leida, for a Bridge, 70 via. 5570, transponder, controle 198. Estimação, reporte baixado, travado, Guinega, marca 1013. Afirmativo, reportarei travado e possibilidade de pousar na ONU 7. 3896, solo 17, direita, solo, 1-2-1-9. Papatango, Romeu, chame para o cancelamento. Já tá pronto para cancelamento da visual. Cancelada 1-7, autorizada presente, curva esquerda, base pela direita da 1-7, reporte na final para o pouso. Papatango, Romeu. Após o pouso, qual parte de saneamento? Aerostar. Ciente, aero. Salvador, bom dia. 396, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte no Juliette. Via Alfa, reporte. Obrigado pelas boas-vindas, 3296. Alô, 3896. Salvador, Gono 397, ainda com a informação Lima, autorização São Paulo. Ciente, Eco, só um minuto, pobre. Aguarda. Estou Romeu, Romeu Lima, ciente. Ativo embaixo travado, Papatango Romeu. Ciente. 354 no 4, desce para nível de voo 050. 050, 350. Azul 4207, desce para 4000 pés, ajuste no 013. Eu solo 3896, só por curiosidade, esse executivo 67 que está aqui, é executivo mesmo ou é companhia? Desculpa, eu não entendi, podia repetir novamente? Aqui no pátio, na frente do Teca, tem um 67, é executivo, isso aí? Não sei informar, que faz um tempinho que ele chegou. E tá aí já no pátio faz uns dias já. Não sei forma não, se é executivo não. Acredito que seja um cargueiro. Tá, ok, obrigado. Ingressa, Júlio, portão 612, 3296. Após árvore direto, vitória da conquista. Muito obrigado. Novembro 2500. Eco Zulu Novembro, mantenha 2500, aguarde para a descida. Novembro, mantenha 2500. Vitor Índia Juliette, está no igual com Eco Zulu Novembro. Gente, Vitor Índia Juliette. 198. Cuidado São Paulo 360. Daí olhei da Brise, Zulu 10, após Brise, Zulu 96. 5576098, está na posição 4, vai tomar pushback pela meta. Ativo, chame pronto, no 397. Final. Eco Zulu Novembro, desça para 1.500 pés, voe para a final da 1.7. 1.500, voando para. na interceptação novamente. Ele autoriza a liberação de velocidade em turno para Azul 4207? Azul 4207, reduza para 1909. Reduzindo 190 para 307. Uma senhora, só um minuto, subida pouca, 250 aprovado. Cliente, sai da pouca, aguardando para a costa. Através, parei, direção interlado, Victor mais de Juliette. Victor e Juliette. Victor ainda Juliette, sim. Prodeu, arranca alguma? Prossiga. A 210, a gente está com o visual, eu fico lá para uma foto, tá? Gente, Abatango Romeu. 0 graus, 1959. Pousar na BR, não tem? Gente, chame torre, 1895. Bom dia, Romeu, Romeu Lima. Estava meia, porque várias pessoas estão interessadas, estava faltando o operador. Só para essa informação, mas agora não está me interessando, ligado. Ah, sim, sim. Torre, 1895. Eco Zulu November, chame torre, 1895. 895, valeu. Eco Zulu November, torre. November na escuta, Sarita. 10.000 pés, ajuste no 013. 013, 210, 170, velocidade do 407. 354, no 4, reduza para 1909. 190, 354, no 4200. Salvador, Vitor Mike. Vitor Mike Quebec, mantém as condições visuais via corredor e reporta através de Paris. Trip 5221, chame Centro Recife na frequência 1260, alterne 1288. Rotatória visual com campo, Victor Inter Juliette. Victor Inter Juliette, faça um 360 pela esquerda. 360, Victor Juliette. Está autorizado direto com 4207. Autorizado, reposto estabilizado. 4217. Aprovado, manda ali. Sente, na aproximação, agora a instrução de propulsão, meu nome é Lima. Meu nome é Lima, faz do pouso, é a revistar? Após o pouso é aeroporto. O nome é Oxenay 6140, pronto, copy. Romeu, Romeu Lima, vento 080 graus, 159, livre pouso, pista na zero. Pouso na zero, não. Colo na zero, curva esquerda, subida pouca, Jambo, transição Caju, 5003 transponder, controle 1998. Vai ter 5.000, aliás 050, possibilidade de prosseguir descida? 354 no 4, desça para 3.000 pés, ajusta no 013. 3.000 com 1.013, 354 no 4. A gente acerta pela toda a rotatória, Victor Índia Juliette. Número 58, o transponder 5003, o controle de saída opera em 119.8, ou chame a 140. Portão 2, chame o ponto pronto, pressionar, estamos implementando curva esquerda. Afirmativo, decola da 1-0, curva esquerda, chama pronto, Ocean 6140. Entendi, Juliette, autorizado final da 1-7, reporte 3 milhas de fora. Final da 7, reporte 3 milhas de fora, Vitor Índia Juliette. Juliette, Índia, Vitor, Índia, Juliette, com provável 360 na terceira milha. A prudência para 2.000 pés, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2.000 ILS X-Ray está autorizado, estabilizado, reportarei. 5.4.4. Deixa só na frequência livre. O 4207, reduza para aproximação, chame torre. 1.1895. 2954, reduza 4207. Observador Azul 4207, final, LS X-Ray, estamos no zero. Azul 4207, continue a aproximação, aguarde instruções para o pouso. Caso receba notificação, tráfego à esquerda, 1.500 pés aproximando para a pista auxiliar, não interfere com a aproximação, um Papa Alpha 32. A gente tem o tráfego no equipamento, Azul 4207. Trinta Juliette, Fatui 360 pela esquerda, reporte e detecção na final da nota 7. Cliente, vai acertar o 360 da captura no 7, afirma, Juliette. 360 curto, Vitorinho de Juliette. Cliente, 360 curto, 3 vidas da captura no 7, Juliette. Para acertar o meu pé. 050. 5414, reduza para 170, reposto estabilizado. 170, reportará estabilizado, 5494. Via Delta, chame o solo em 1219. Agilize a liberação. Chega o trem, vento 090 graus, 1.590, livre pouso, pista no zero. Gente, livre pouso, pista no zero, azul 4207, baixar travado. Reporte da Juliette. Receptando final aula 7, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, continua aproximação com as instruções para o pouso, que ninguém marca 1012. Continua aproximação da noite para o pouso, Juliette. T5414, torre 1.1895. Obrigado. Voo 1260, acionando a indicação, autorizado a chegar da mar e desprendimento de voo 060, reduza para 2509. Pista 17, vento 1.00 graus, 1.59. Pouso 1.7, 2.00. Torre Salvador, bom dia, 5494, visual, baixado travado, estabilizado na final. Bom dia, 5494 da Trip. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, que é negar 1012. 1012, aguardando a pista livre, Trip 5494. Azul 4207, no solo 30,